Balada, dá mensagem pra me enlouquecer. Diz que tá com saudade, precisa me ver. Não sei por que eu entro no seu jogo. Se no final eu sei que vou perder. Pra me enlouquecer, diz que tá com saudade, precisa me ver.